ritmo na mão. Noite dança a sua canção. Noite neon me faz voar nas ondas do som no meu coração. A esperança nunca é o constante. Nas luzes que seguem adiante. Somos estrelas, sempre brilhantes. Noite neon, neon me faz voar. Nas ondas do sol, nas ondas do sol, vou navegar. Está batida no pulsada. À noite, como estrelas, sempre brilhantes.